só gratidão, saúde, brindei. Nascer do sol, minha mente não blindei. Vou ser feliz e contemplei o pôr do sol e assim me encontrei. Fui na raiz. Só gratidão, saúde, brindei. Nascer do sol, minha mente não blindei. Vou ser feliz e contemplei o pôr do sol e assim me encontrei. Fui na raiz. Mano, eu sinto saudade demais. Quando eu olho pra trás, meu pai, quanta falta que faz. O tempo não volta jamais. Minhas batalhas foi dura, mas nunca quis ser perfeito. Nada de fácil demais. Vim no caminho estreito, manter o foco, o caminho oposto do velho. Tentei ser bandido iludido, mas não aprovei o critério. Buscaram o que dentro de mim, pensaram que tinha morrido. Eu tive perto do fim, não tive lá falso amigo. Nunca ostentei, reneci, morto, mas eu renasci. Jovem, mais velho, cresci, aquela má fase venci. Olha o sorriso da velha quando eu chego suado. Agora não mais foragido, sujo do trampo, cansado. Eu fiz pelo crime e o crime nada por mim. Abandonei essa vida, nem era vida, enfim. Nas madrugadas o perigo, mas Deus lembrava de mim. Me libertou do inimigo e não deixou ser o fim. Só gratidão, saúde, brindei. Nascer do sol, minha mente não blindei. Vou ser feliz contemplei o pôr do sol e assim me encontrei. Fui na raiz. Só gratidão, saúde, brindei. Nascer do sol, minha mente não blindei. Vou ser feliz e contemplei o pôr do sol e assim me encontrei. Fui na raiz. Sempre acreditando, sonhando com belos dias. Na vida a gente passa por tristeza e alegria. Saudades sinto demais, tempos que não voltam mais. Às vezes me pego pensando, mano, e tento encontrar a paz. Mas só de dar orgulho pra coroa, mano, veja só. Não tem coisa nesse mundo, parceiro, que é melhor desde menor. Curtindo os rap, dando uns tragos no back dos peão, nós não esquece. Relembra, só fortalece. Infância sofrida, minha mãe na luta de faxineira, verdadeira batalhadora, mãezinha minha guerreira. Isso que me incentiva a acreditar que eu e meus manos vamos vencer e um dia tudo vai melhorar. Se não fosse Deus por mim, teria antecipado o meu fim. O caminho errei, foi ruim. Eu amarguei, foi cruel, mas sobrevivi. Quando eu vejo os meus no fim, eu sinto uma fraqueza em mim. O que fazer, não sei, é ruim. O que eu passei foi cruel, não quero pra ti. Só gratidão, saúde, brindei. Nascer do sol, minha mente não blindei. Vou ser feliz e contemplei o pôr do sol e assim me encontrei. Fui na raiz. Só gratidão, saúde, brindei. Nascer do sol, minha mente não blindei. Vou ser feliz e contemplei o pôr do sol e assim me encontrei. Fui na raiz.